bem e me deixa que só de bobeira. Eu te dou meu amor, mas você leva na brincadeira. Que há? Diz pra mim, será que já tem outra pessoa? É melhor me dizer. Não sei aonde é que você quer chegar. Seu amor é bandoleiro e vai me machucar. Faço tudo pra te dar o meu amor, mas você só faz pirraça. Vai, galera linda! Tá querendo brigar. Me provocar. Tá querendo brigar. Me fazer chorar. Diz que vem, mas não vem. E me deixa aqui só de bobeira. Eu te dou meu amor, mas você leva na brincadeira. E que há? Diz pra mim, será que já tem outra pessoa? É melhor me dizer. Abra seu coração, não vai falar. Não sei aonde é que você quer chegar. Seu amor é bandoleiro e vai me machucar. Faço tudo pra te dar o meu amor, mas você vai, galera linda! Que eu amava já não me estendem mais amor. Já chorei no escuro, mas luz brilhou em mim. Teu abraço me refaz, teu amor não tem um fim. Ou mesmo assim não estou sozinho, ouço passos no caminho. Há um colo que me espera, com ternura. brincando sem medo de se jogar, deixar se apaixonar pra gente dar um show e celebrar o amor. E o quê? Eu beijo na boca. Vem no balanço comigo que eu danço contigo nessa adrenalina, me chama que eu vou. Vem dançar comigo, isso é calypso. Vem dançar comigo, isso é calypso. Pra gente dar um show e celebrar o amor. Seu beijo na boca se rolar, hello. Vem no balanço comigo que eu danço contigo nessa adrenalina. Vem dançar comigo, isso é calypso. Isso é! Obrigada, meus amores. Obrigada do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Apesar de tudo, com cabelo, sem cabelo, com chuva, sem chuva. Foi lindo, gente. Obrigada, meus amores. Deixe assim, preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar e me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado e tudo ver. Passa mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela por favor. És minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como um sonho acordado e tudo vive. Não ter. Vai, vai, vai, linda! O meu amor deu um brinquedo pra ti. Põe na minha boca o meu. Depois vim de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Nossa rainha, linda. Obrigado, obrigado. Vem, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Venha, bom, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar. Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha razão, é o meu dia ensolarado. Fica com você como o sonhar acordado tudo. Orgulho. entreguei o meu amor. Mas você não quis saber, desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. O amor só é amor quando dois corações se unem no só coração, no só coração, só coração. Desprezou meu coração. Veja só que bobo eu fui sem querer. Vai, galera, linda! Assim não. Estou nome que escolhi pra me entregar de corpo e alma. Por você estou sempre aqui a te esperar em nossa. Vai, Brasília! Estou esperando. Estou esperando. Mas uma chora e jura dizendo que mudou, mas na verdade não mudou foi nada. Já tava nocauteado o nosso relacionamento. O meu coração tava cicatrizando os ferimentos. Mas no meio da noite uma mensagem me dizendo oi. Não quis acreditar que era você, infelizmente fui. Eu quis te bloquear, mas o desejo disse não. Seu áudio me quebrou quando chorou e me pediu perdão. De alegria. Eu quis te bloquear, mas o desejo disse não. Seu áudio me quebrou quando chorou e me pediu perdão. Mas me enganei, mentiu pra me usar. Fingiu em me amar, dizendo que mudou. Me enganei, mentiu pra me usar. Fingiu em me amar, dizendo que mudou e era outra pessoa. Mas me enganei, beijou por beijar. Me amou sem me amar, mudou troca nenhuma, é a mesma pessoa. Proteger dos meus medos, fez dos meus sentimentos segredos. Desfiz de tantas coisas por medo de me entregar. Já não ouço teus passos na porta, tua voz não parece tão próxima. Eu não sei agora como te encontrar. O que fiz no dia em que partiu já não importa. Nada, nada, nada, não. A saudade vem, mas só você não volta. O que disse, tudo o que fingi foi só pra disfarçar que te amava ainda mais. Está tudo bem, você tem outro alguém e nada mais importa. Hoje sei que vou chorar, é preciso chorar. Sei que não tem jeito, amor. Está tudo bem, nossa história acabou. Deixa-me chorar, hoje eu preciso chorar. Não tem jeito, amor, pra nós não tem mais volta. É, sei que não tem jeito, amor. Pra nós não tem mais volta. Alô, Brasília! O que disse, tudo o que fingi foi só pra disfarçar que te amava ainda mais. Está bem. Você tem outro alguém e nada mais importa. Quem sabe? Pode ser que vou chorar. É preciso chorar. Sei que não tem jeito, amor. Está tudo bem, nossa história acabou. Deixe-me chorar. Hoje eu preciso chorar. Não tem jeito, amor. Pra nós não tem mais volta. É, sei que não tem jeito, amor. Pra nós não tem mais volta. Não, não, não tem mais jeito, amor. Pra nós não tem mais volta. É lindo, deixa de se ler, ler. Se você quiser, eu quero estar na sua mão. Eu tô ligada que eu estou na sua mira. Você tá sozinha, eu tô sem ninguém. Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa. Se você me der um beijo, você vai se apaixonar nessa balada. Não quero ficar só. Fique comigo que é melhor. Você vai se dar bem. Nessa balada, não quero ficar só. Fique comigo que é melhor. Você vai se dar bem. Dance comigo, vai, vem. É lindo, só quero te dar um beijo. Se você deixa, prometo, você vai amar. Faz tempo que eu estou na sua cola. Se você quiser, agora a gente vai ficar. É lindo. Deixa desse lero-lero. Se você quiser, eu quero estar na sua mão. Eu tô ligada que eu estou na sua mira. Você tá sozinha, não. Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa. Se você me der um beijo, você vai se apaixonar nessa balada. Não quero ficar só. Fique comigo que é melhor. Você vai se dar bem. Dance comigo, vem, vem nessa balada. Não quero ficar só. Fique comigo que é melhor. Você vai se dar bem. Dance comigo, vai e vem. Você tá sozinha, eu tô sem ninguém. Por que não entra na minha? Hoje a noite é nossa. Se você me der um beijo, você vai se apaixonar nessa balada. Não quero ficar só. Fique comigo que é melhor. Você vai se dar bem. Desce comigo, vai ver nessa balada. Não quero ficar só. Fique comigo que é melhor. Você vai se dar bem. Desce comigo, vai ver. Cantar com a rainha é um privilégio. Não, eu não posso negar que te amo demais. Só Deus sabe a falta que você me faz. Volta pra mim, meu amor. A minha vida mudou sem você do meu lado. Sei que o erro foi meu. Não precisa. precisa dizer. Entendeu? Fui eu quem fiz tudo isso. Eu fiz tudo errado, eu falhei com você. Mas eu não sabia o tesouro que eu tinha em minha mão. Vamos fazer. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde, fica só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Agora vai, meu amor. Our Queen goes in now. Nossa rainha vai cantar. Joelma. Eu não posso negar que também te amei. Ah, eu tinha certeza. Dos meus sonhos de amor, você foi o meu rei. Eu sabia. Acreditava em cada palavra. Eu falava a verdade. Que você dizia. Ah, mas eu me arrependo. Se você me jurar, tudo vai mudar. Eu juro, meu amor. Que não há mais ninguém querendo meu lugar. Nunca. Posso até perdoar. Obrigado, não vai ser. Eu posso até voltar. Então, e volta. Quem sabe esquecer. Vai, galera, lembra! Aí é triste, viu? Oh, nossa. Nessa vida todo mundo chora. Verdade. Quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora. Bem, e deixa quem fica chorando. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde fica só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Meu amor. E deixa quem fica chorando. Abre esse coração e deixa eu entrar outra vez. Nossa rainha. E deixa quem fica chorando. Eu cantei com ela! Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe sempre. Pra tocar outra vez a canção. Parecia o diário total, história real da minha vida. Será que quem faz a história, a canção, sente a dor de uma desilusão e tenta encontrar, assim como eu, seu amor, sua grande. Vai, Brasília! Paixão, na rádio eu vou anunciar, e meu grande amor. canção. Esse é o caso de uma sua história. Liguei na rádio, pedi pra falar com esse alguém que jurou era o meu grande amor, expliquei, mas seu telefone não puderam dar. Será que quem faz a história a canção sente a dor de uma desilusão e tenta encontrar, assim como eu, seu amor? Quem sabe cantou? Na mesma medida, carecemos da mesma carência. Já sentimos o que o outro sente, percebemos o que o outro quer. Entre nós não existe mais nenhum segredo. Você é o meu homem, eu tua mulher. Afinados no mesmo padrão, entoamos a mesma canção. Sua música e você poesia, você é letra e eu melodia. Estamos juntos em um só coração, pegando fogo nessa louca paixão. Somos dois alucinados, caminhando lado a lado, nesse amor que é tão bonito, tão gostoso e infinito. Só nós dois nessa emoção sem fim, eu vivendo em você e você nessa paz, na real eu e você parecemos tão iguais. Isso é Calypso. Já sentimos o que o outro sente, percebemos o que o outro quer. Entre nós não existe mais nenhum segredo. Você é meu homem, eu tua mulher. Afinados no mesmo padrão, entoamos a mesma canção. Sua música e você é poesia, você é letra e eu melodia. Vai, galera linda! Caminhando lado a lado, esse amor que é tão bonito, tão gostoso e infinito. Só nós dois nessa emoção sem fim, eu vivendo em você e você em mim. Semelhantes nessa paz, na real eu e você parecemos tão iguais. Estamos juntos em um só coração, pegando fogo nessa louca paixão. Alucinados, caminhando lado a lado, nesse amor que é tão bonito, tão gostoso e infinito. Só nós dois nessa emoção sem fim, eu vivendo em você e você em mim. Semelhantes nessa paz, na real eu e você parecemos tão iguais. Thank you. seu amor eu não tenho saída. Chega pra mim, diz tudo o que quer dizer. Vem correndo me ver, abre seu coração. Amo você e decidi perdoar. A gente vai gravar esse DVD. Estou pedindo no Toda vez que eu digo que eu não vou me apaixonar, sempre aparece alguém assim na minha vida pra confundir meu coração na hora H. São coisas do amor, delírios da paixão. Se tem que ser assim, vai ser, será. Seja o que Deus quiser, você me conquistou. Vai! Sem essa chuva de paixão eu quero. Sem esse fogo de amor eu quero me queimar. Quero tudo com você. Sem essa chuva de paixão eu quero me molhar. Juro eu vou pagar pra ver. Sem esse fogo de amor eu quero me queimar. Quero tudo com você. Quero só pra mim, meu grande amor. Meu anjo, quero bem. I love you. Será assim, vai ser, será. Seja o que Deus quiser, você me conquistou. Vai! E essa chuva de paixão eu quero me molhar. Juro eu vou pagar pra ver. Sem esse fogo de amor eu quero me queimar. Quero tudo com você. Sem essa chuva de paixão eu quero. Meu anjo, querido, I love you. A gente vai gravar esse DVD, viu, gente? Porque quem manda é ele. É do jeito que ele quer. E vai ficar lindo com a chuva. Simbora! Vambora, vem! Sucesso! Eu já falei que a culpa é da Joelma. Erra, vingador! Hoje vai rolar um pôr do sol. Vem comigo, minha super doll. Chega junto pra tu ganhar like e fazer selfie na minha Ferrari. Eu não aceito dizer que não vai voar no meu jatinho pra Dubai. Na volta a gente pousa na fazenda. Comigo dinheiro não é problema. Vem, bebê! Só enrolação. mentiroso número. Bora pra cima, vamos em cima, vai. Ele tá querendo like, sal, sal. Comigo é no strike, sal, sal, sal. Cancela aí, galera, bloqueia ele na tela e acaba logo essa novela. Ele tá querendo like, sal, sal. Comigo é no strike, sal, sal, sal. Cancela aí, galera, bloqueia ele na tela e acaba logo essa novela. Jornal! Sua casa caiu, o maior mentiroso. Vai, Brasília! Ele tá querendo like, sal, sal. Comigo é no strike, sal, sal, sal. Cancela aí, galera, bloqueia ele na tela e acaba logo essa novela. Ele tá querendo like, sal, sal. Comigo é no strike, sal, sal, sal. Cancela aí, galera, bloqueia ele na tela e acaba logo essa novela. Comigo é no strike, sal, sal, sal. Cancela aí, galera, bloqueia ele na tela e acaba logo essa novela. Ele tá querendo like, sal, sal. Comigo é no strike, sal, sal, sal. Cancela aí, galera, bloqueia ele na tela e acaba logo essa novela. Obrigado, rainha. Obrigado pela força do Pará que você dá. O Pará te agradece. Xuxa, xuxa. Ele tá querendo like. Obrigada a vocês, meus amores. Eu amo o trabalho de vocês. Mas é complicado e não tem mais conserto. Quer transformar a minha vida em uma novela de TV, onde o ciúme é o dono da situação. Eu tô de saco cheio, não dá mais pra durar a sua maldita obsessão. Mas você só vinha com quatro pedras na mão. O meu amor é um mês, não chego a viajar. Tchau, goodbye pra você. Nova York, Cuba, Tóquio, pra qualquer lugar, bem longe de você. O meu amor é um mês, não chego a viajar. Tchau, goodbye. Nova York, Cuba, Tóquio, pra qualquer lugar, bem longe. Eu bem que tentei por várias vezes conversar, mas você só vinha com quatro pedras na mão. chega junto, pega um fogo de paixão. Me sinto dominada, uma criança boba em suas mãos. Tento resistir, mas tem um imã que me prende a você. Eu me rendo. Não dá pra segurar a força desse amor. Me leva em teus braços, quero teu calor. Confesso, não dá mais pra esconder que eu estou apaixonada. Vai, Brasilão! Minha boca deseja, me abraça e me beija, amor. E o meu coração me ama, me toca, que não tem mais volta, amor. Porque meu coração